servo de Cristo, chamado sou, separado para o teu amor. Teu evangelho em mim resplandece. A graça que eu recebi é poder. Não me envergonho do teu nome, é o poder de Deus, é salvação em cada coração que crê. A justiça se revela em fé aos que em Roma amados estão, chamados santos em união. Minha oração por vós eu faço, que o dom espiritual nos abrace. Não me envergonho do teu nome, é o poder de Deus, é salvação em cada coração. A justiça se revela em fé. Oh Senhor, que a verdade se manifeste em cada vida, tua luz que resplandece, tua glória eterna vamos proclamar. Em teu amor sempre vamos habitar. Cada coração que crê, a justiça se revela em fé. Português e worship, acústico, guitar, piano. Você tem leitores, Pepeina.